Sou mais nada, siga a sua estrada, faça o que quiser. Mas fique sabendo, se eu não fui perfeito, você simplesmente nunca foi mulher. Sempre fui levando a vida bem calado, vivendo ao seu lado sem satisfação. Hoje você fala que a culpa foi minha, mas o que me fez também não foi bom. Por isso, amiga, nós erramos juntos. Às vezes pergunto a mim mesmo na cama, de que somos feitos, errados desse jeito, será o mesmo barro ou a mesma lama? Chegava tarde, às vezes vivia. Você me dizia, fique com os amigos. Porém se esquece, quando eu vinha cedo, você me ligava em ficar comigo. Se eu não prestava, tinha meus motivos. Se você errava, tinha sua razão. Se eu não fiz nada de um homem correto, pois você também não fez nada de bom. Por isso, amiga, nós erramos juntos. Às vezes pergunto a mim mesmo na cama, de que somos feitos, errados desse jeito, será o mesmo barro ou a mesma lama? Por isso, amiga, nós erramos juntos. Às vezes pergunto a mim mesmo na cama, de que somos feitos, errados desse jeito, será o mesmo barro ou a mesma?